Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Feito música. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Aqui é Max e está começando mais um Feito Música, o programa onde falamos sobre os processos musicais. E hoje, na 17ª edição do Feito Músico, o compositor com quem vamos conversar tem em mãos não apenas diversos instrumentos que se entrelaçam em arranjos inusitados, mas também um repertório de canções que nos tiram o chão no melhor dos sentidos. Divagamos melodicamente com ele e sentimos que o voo é bom, mesmo a paisagem sendo um tanto turva de vez em quando. Vivos desconcertos! Venhamos e convenhamos, ouvintes, nada como se deparar com álbuns que carregam nomes como Mariposário, ou Cronópio, ou até Passo Simples para transformar gelatina em um monstro. E tudo isso que eu tô falando não passa de uma quina destacável do todo que é a genealogia sonora de Irmão Vitor. Hoje, no Feito Música, eu tenho o prazer de conversar com o compositor Marco Benvenu. Marco, muito obrigado pela sua presença aqui no Feito Música. Vai ser um prazer poder conversar com você. Opa, prazer é meu. E primeira pergunta que eu queria te fazer, Marco, é por onde começar? Por onde começar uma entrevista ou por onde começar por onde começar qualquer coisa? Do início, né? Começar do início. Maravilha. Sempre melhor. Vamos do início, então. Então, Marco, o que costuma ser o estopim das suas composições? Então, para o início nesse sentido seria agora, né? Hoje em dia é mais uma questão de admitir, assim, que sou músico, né? Sou compositor. Então é meio que por força do hábito, realmente tenho que fazer músicas novas, né? Então é uma coisa que começa a me estressar, eu sinto que me sinto mal, me sinto meio inútil, assim, meio porco, se eu não gravo, né? Então, tipo, às vezes é por esse senso de obrigação, mas por outras vezes é quando aparece uma ideia do nada, assim, alguma coisa boa, e daí trabalhar aquilo por cima, né? Mas já foi diferente de uma época, assim, quando eu era mais novo, era uma coisa, digamos assim, mais orgânica, né? Que ia aparecendo, assim, sem querer, digamos. E a partir desse estopim, como que você costuma desenrolar esse primeiro impulso, trabalhar ele? Cara, eu meio que não tenho um método, né? Tem meio que cada música, ela sugere um método próprio, uma abordagem própria. Então, a maneira de desenrolar é sempre um mistério, né? A ser resolvido. Mas geralmente, assim, tem uma ideia inicial, assim, pode surgir em forma de um verso ou em forma de um pequeno riffzinho, assim, uma ideia musical em algum instrumento, no baixo, ou partindo de algum estudo, assim, que eu esteja fazendo, assim, de música, assim, sabe? Então pego alguma coisa que eu já tô meio que estudando ali, como tenho que fazer a música, começo a pirar em cima daquilo, assim. E, né, é um processo meio estressante, assim, digamos, mas rola. E daí, a partir daí, né, vou costurando, assim, com o que falta, botando o que falta, tentando fazer a letra. Complicado. É complicado, é muito incerto, né, e instável. Uhum. Acho que esse é um dos pontos que mais me interessa nessas conversas sobre processos, né? Que você não tem uma bula, você não tem uma constância, mesmo nos seus próprios processos, né? Então é uma coisa que nem sei se dá para chamar de orgânica, né? Porque ela muda de forma tantas vezes que é muito interessante. Sim. E conta para mim, Marco, como que foi, mais especificamente, os processos do seu primeiro álbum, Passo Simples, para transformar gelatina em um monstro? Aham. Uhum. Então, de certa forma, tem um álbum precedente a esse que é uma espécie de semi-álbum, assim, como se fosse um álbum de demos ou algo do gênero, que eu sinto que ele tá num patamar, num limiar, assim, meio entre um álbum e um álbum de demos, que foi meus primeiros testes, assim, digamos, com gravação e com composição, na real. Primeiros testes que deram certo, assim, porque se tu quiser, posso falar um pouco desse primeiro álbum, que é um álbum que ele não tem nome, assim, é Irmão Vitor mesmo, que tem no YouTube, que tem umas imagens, assim, da Lisa Simpson careca, que é um surto, assim, é um monte de tentativas, né, que eu não tinha a mínima ideia como captar o som, assim, direito. Então não tinha equipamento decente, eu não sabia usar os software de gravação de maneira decente também, então foi uma confusão, assim. E daí o Passo Simples, ele apareceu quando eu meio que comecei a entender um pouco, assim, como eu consegui um microfone, tipo, uma plaquinha de som, umas coisinhas, assim, e comecei a gravar um pouquinho melhor, assim, mas ainda de uma forma muito, muito amadora, que segue até hoje sendo bastante amadora. Entendi. É curioso isso, né? Os processos que surgem também de uma experimentação técnica, né? Que ela às vezes atrapalha e às vezes faz totalmente parte, né? É um empecilho e um impulso ao mesmo tempo. É bem curioso. E esses... Sim. Diga. É muito doido esse primeiro álbum, porque ele é... Eu ouço ele, assim, com um misto, assim, de emoções, né? Tipo, quando eu escuto ele, eu fico meio puto, na real, porque ele tá tudo errado em termos de equalização, em termos de volume. Ele é um caos, assim, não tem nada... Tipo, tecnicamente, ele é um caos. E eu tinha a ideia de pegar ele e fazer uma espécie de remasterização, remixar ele todo. Só que acontece que roubaram o notebook que eu tinha as músicas, né? Puxa. Então eu sou, né, eu tô condenado a passar a minha vida inteira escutando o álbum daquela maneira, sabe? Posso tentar fazer uma remasterização, assim, mas não sei. Então é muito esquisito, assim, e realmente ficou, tipo... Ficou preso, assim, no tempo, como uma coisa imutável mesmo. Não vou poder mexer mais. Isso tem um lado bom, de certa forma, sabe? É realmente uma espécie de fotografia, assim, de uma época, e que eu não tenho como mudar mais, né? Sim, sim. É, o álbum, ele tem essa faceta também, né? Por mais que você possa pensar numa obra, né, e algo, até às vezes com um conceito que costura o álbum inteiro, querendo ou não, ele sempre vai ser um recorte de um momento, né, do que você está embebido na época, né, referências, enfim, sentimentos. Ele Sim. tem esse lado inevitavelmente biográfico, eu diria. Verdade. Mas e é interessante, eu queria que você falasse mais sobre esse estado de trabalho caseiro, né? De você compor as músicas e começar a desenvolver elas, você com você mesmo, e o software e microfones. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, esse modo, assim, de fazer, modus operandi que eu tenho, é muito devido a uma questão de temperamento, assim, sabe? Tipo... Me sinto melhor trabalhando sozinho e sempre tive um pouco de dificuldade de fazer composição em grupo, né? Eu tinha, quando eu era mais novo, né, tinha minhas primeiras bandas, assim, na adolescência e tal. Um grande nó, assim, da minha vida era que eu não conseguia compor. Tipo, tentava, assim, fazer umas composições e tal e não brilhava, assim, ficava meio patético, assim, não gostava, tinha vergonha. E as tentativas de compor em grupo era uma coisa que me deixavam especialmente envergonhado, assim. Tipo... Tanto que chegou um momento, assim, que eu tinha desistir, assim, de ser compositor, assim, quando tinha uns 19 e tal. Me mudei pra Porto Alegre e cheguei na cidade, assim, pensando, na real... Meio que tinha largado a música, você só instrumentista, assim, às vezes tocar um violão, não sei. E daí, a partir daquele momento, começou a funcionar. Que quando eu tava sozinho, assim, tentando sozinho compor. E é mais por isso, assim, que eu faço as coisas de uma maneira caseira, assim, sozinha. Porque assim funciona pra mim. E é uma coisa que eu tô tentando mudar, na verdade. Porque eu tenho a impressão que, tipo, entrar em contato com outras pessoas e ter a mão de outras pessoas, assim, no fazimento, assim, de um álbum muda a sonoridade dele, né? E eu tenho medo de começar a repetir uma espécie de composição, mas repetir uma sonoridade por repetir o meu método de gravação, entendeu? E é isso daí, tipo, eu acho muito agradável, na real, gravar sozinho, gravar em casa, né, com tudo no notebook, porque daí faço a hora que eu quero, faço por quanto tempo eu quiser e no estado de espírito que eu quiser e recorto e apago tudo e quando eu quiser lançar eu lanço, quando eu quiser lanço do jeito que eu quiser. Eu vejo vantagem, assim, tipo, fecha com o meu temperamento, entendeu? Sim, totalmente, eu entendo super. Mas às vezes a gente também é capturado por algumas espirais, né? Internas, sim, assim. De fato. Eu já tive muitas experiências com os eternos takes, sabe? Uhum. Grava um, não. Grava dois, não. Quando você vê, você tá em um trecho quase... Que talvez as pessoas nem reparem quando ele for reproduzido, sabe? Sim. Rola muito. Isso é curioso. Bom, vamos escutar então uma música do agora que eu descobri, né? Do seu segundo álbum, na verdade. Ou primeiro álbum e meio, talvez. Que é Vamos Dar Uma Volta. De nova

passando por todo esse arco processual até você escutar, de fato, o fonograma finalizado da música. Tem algum momento, alguma parte, alguma etapa que você costuma a se sentir paralisado? Tem, tem. Geralmente é o início, na verdade. O início é a parte mais tenebrosa, que eu acho, assim, de começar um projeto. Tanto uma música, né, uma faixa separada, quanto um álbum. Porque, o início é sempre muito sinistro, assim. Mas conforme vai tomando corpo, parece que o troço rola, sabe? Tipo, eu agora tô num processo de começar um álbum novo, sentindo assim que tô começando um álbum novo. E a pandemia, assim, pra mim foi um desastre. Claro, pra todo mundo foi um desastre, mas pra mim no sentido de produzir, assim, músicas, foi um deserto, assim, sabe? Não... E agora finalmente parece que tá se construindo dentro de mim, e eu tô começando a fazer as músicas, assim, de fato, um elan, assim, uma vontade de botar pra frente. Mas geralmente a parte que me paralisa mais é esse início, assim, onde tá tudo em branco, não tem nada, não tem nenhuma direção clara, entendeu? Depois que as coisas começam a se desenhar, eu meio que sempre dou um jeito, assim, não, acho que teve só uma música que eu fiz que eu meio que deixei na gaveta pra sempre, porque não consegui terminar, que ela me ganhou, entendeu? Acho que foi uma só. Caramba, números muito bons esses. Uma só na gaveta é pouquíssima coisa. É, não. É uma taxa de sucesso muito alta de continuação das composições. É, eu tenho uma coisa que eu não gosto de segurar a música, assim. Eu sinto meio que tipo uma... Quase que uma dor física, assim, de ter uma música pronta. O que tem um lado ruim também, porque às vezes, tipo, se fosse fazer de uma maneira mais fria, tu também poderia, tipo, ah, não, essa música aqui, ah, posso trocar por outra, né? Tipo, deixar ela na gaveta porque não tá boa o suficiente e tal. Mas eu faço de uma maneira meio impulsiva, assim, e guardar a música me estressa, assim. Então lanço tudo. Azar. Sim, demais. E você tem um pensamento, assim, Marco, de vou fazer um álbum e você parte dessa ideia para as composições? Às vezes de uma ideia inicial não só das músicas, mas de um álbum como um todo? Não, na verdade, não. Eu acho que o álbum ele vai sendo construído conforme as músicas vão se sucedendo, assim. Tipo, se eu não me engano, o Cronópio, quando eu comecei, eu tinha uma ideia de... Ah, vou fazer ele, vai falar sobre isso, vai ser assim assado. Mas no final ficou completamente diferente, assim. Até no micro, assim, por exemplo, quando eu faço uma música, eu tenho uma ideia dela na minha cabeça, quando eu tenho um esboço. Mas quando eu acabo ela tipo, é como se ela tivesse vida própria e fosse decidindo, assim... pro lado que ela quer que tu componha e grave ela, assim, sabe? Então, não... Eu, geralmente, tipo... A coisa fica clara, assim, sobre o que é aquilo quando o álbum tá quase pronto, assim, sabe? Pra mim é assim, pelo menos, né? Sim. E aí, que ele, quando ele vai tomando forma, que você vai significando ele como álbum. É. Porque no início tudo é muito confuso, né? Tudo é muito... É muito vago mesmo. E daí conforme a coisa vai nascendo, vai ficando mais claro. Sim, totalmente. E Marco, conta pra mim, assim, como é que é esse momento que você parte dessas, né? Dessa produção solitária e caseira, né? Como é que é o momento que você vai levar essas músicas pra tocar com uma banda? Como é que é esse encontro do seu processo com o processo de outras pessoas? E também essa adaptação desafiadora, né? De você pegar elementos que foram empilhados num software e trazer eles para um momento real, com um tempo delimitado, né? Assim, digamos. Aham. Uhum. Sim, isso é complicadíssimo, na real. Tipo, eu quando... Na verdade... No início eu nem pensava direito em ter a banda, assim, eu fazia as gravações e lançava, fazia e lançava. E daí alguns amigos meus chegaram pra mim e falaram, tipo, ah, vamos fazer uma banda, vamos fazer a banda pra tocar tuas músicas. E eu fiquei meio tipo, ah, não sei se vai ter como, justamente pelo fato de algumas músicas tinham 3 guitarras, um baixo e umas percussões nada a ver, assim. Daí, tipo, a outra tinha 1 guitarra, uma flauta perdida, como é que vamos fazer isso daí funcionar, sabe? Mas daí eles botaram a ideia na minha cabeça, o Dudes e o Jean, e a gente começou a fazer meio que em trio no início, né? Que foi muito esquisito, assim. E tentamos várias maneiras, assim. Tentamos uma vez que era tipo um quinteto, tinha um teclado, 2 guitarras. E até que uma hora chegamos na formação, digamos, que a gente fez mais shows, assim. Fez os shows mais, né, tipo, que tocamos em mais lugares. Que era, tipo, eu, o Lucas na guitarra, o Jean no baixo e o Dudes na bateria. E rolou isso, né? Tipo, mas é sempre uma dificuldade, assim, de fazer o arranjo, né? Rearranjar para uma maneira mais crua, assim. E, né, eu sou meio ditadorzinho, assim, eu acho, quando eu vou... Porque as músicas são minhas. Daí, tipo, fico meio xaropão, assim, de, ah, vamos fazer assim, assado, e é isso aí. E é muito esquisito, né? Porque agora, tipo... Né, antes da pandemia, eu fui pra Toulouse, né, na França, pra fazer uma banda lá e lançar um álbum lá, né, que foi o Mariposário. E daí foi uma experiência muito louca, assim, de fazer a banda do zero com pessoas que eu não conhecia, em outra língua. E quando eu voltei pro Brasil, assim, eu fiquei na pilha de fazer outras bandas, entendeu? Porque daí eu podia circular com mais facilidade, porque a banda aqui do Sul, né, tipo, o pessoal lá em Passo Fundo, que tá morando aqui em Florianópolis. E eles não... É, tem os afazeres deles aqui, também não podiam ficar fazendo turnêzona, sabe? Eu queria viajar bastante. E daí fiz, né, fiz uma banda aí em São Paulo, tinha um show marcado pra fazer com o do Rio, e cada uma ia ser um esquema de pessoal diferente, assim. E essa ideia me anima muito, sabe? Tipo... Nossa, isso é demais, né? Simplesmente demais essa ideia. Porque daí, tipo, fica mais barato pra eu viajar, porque não preciso levar a banda toda, também não me estresso menos, porque geralmente sou eu que, né, obviamente tenho que pensar na logística dessas coisas e tal. Fica mais fácil, daí eu vou e, tipo, cada show em cada lugar tem uma espécie de gosto diferente, né? Tem uma espécie de... Claro, tem músicos diferentes, então vai ter... Vai ser sempre uma coisa doida. E pra mim, pessoalmente, é muito vantajoso, porque daí eu também conheço mais pessoas e conheço mais lugares e... Vantagens, assim, vejo vantagens. Por mais que no início tivesse problema, assim, de... Ah, tem banda, como é que a gente vai fazer, não sei o quê. Complicado, mas é bom. Sim, e deve ser muito interessante também ouvir... As suas composições nessas várias instâncias, digamos, né? Então, do momento que ela surge para você e você desenvolve ela, do momento que você grava ela e desenvolve num momento você com você mesmo, e depois com uma banda, com outra banda, com cada entonação que cada pessoa coloca, né? Isso deve ser interessantíssimo. Sim, sim. É muito doido. Tipo, a banda daqui, né? Cada integrante, assim, tem uma personalidade, um gosto musical muito diferente. Muito diferente, não diria, mas diferente. E isso fica muito claro na maneira que toca, né? E a gente é amigo, assim, há bastante tempo. Fica muito claro a personalidade de cada pessoa no palco, assim, nas escolhas de timbre, tonalidade e improviso, assim. Eu acho uma viagem. É uma viagem. Muito bom, vamos escutar mais uma música então. Vamos ouvir Reflexões Navais do álbum Cronópio. E se eu fosse um barquinho todo fudido? Você caminharia nas minhas tábuas. Eu não quero quebrar. noite tem o cheiro de um hálito de bêbado que fala no sotaque dos peritos do meu bairro. Muito bom, então essa foi Reflexões Navais, do álbum Cronópio. Estamos conversando no Feito Música de hoje com Marco Benvenu. E Marco, agora chegando num bloco final, né, de perguntas, o que te incomoda? Muita coisa me incomoda, sou uma pessoa extremamente incomodável, tô incomodado o tempo todo. Mas, digamos assim... Me incomoda, no processo musical todo, ficar sem compor e sem gravar. E é, tipo, parece um clichê constante, mas a... Como é que é o nome? Quando passa um tempo sem compor, sem gravar, um vácuo, assim, de criatividade, é uma coisa que rola muito, assim, e rola, tipo... Pra mim, acontece depois da gravação de um álbum, né? Tipo, trabalha na música, uma música depois da outra, o início é sempre uma merda, daí, tipo, vai lá uma depois da outra, quando tem um álbum, lança, e depois que lança, é realmente como se fosse um orgasmo, assim, que, no sentido de tu lá, cair pro lado e exausto, assim, sabe? E às vezes demora pra retomar... Né, tipo, e todo esse tempo em que não volta é um tempo de angústia, assim, sabe? Porque eu sempre fico me questionando, tipo, eu vou conseguir, será, gravar uma música de novo? Porque às vezes parece que tu não vai mais gravar uma música nunca, sabe? Tipo, eu me lembro que no início, assim, quando eu comecei a gravar, eu gravei uma música e daí eu fiquei tipo, caralho, consegui fazer uma música. E não tô morrendo de vergonha dela, entendeu? Daí, tipo, fiquei super feliz e na hora me deu... Na hora, assim, que nem um raio, me bateu a preocupação. Tipo, tá, não, mas será que eu vou conseguir fazer a segunda? E daí, quando eventualmente apareceu a segunda, aí a terceira. Daí, quando surgiu o álbum inteiro, será que eu vou conseguir fazer outro álbum? Sabe, é sempre uma agulhação bizarra, assim, sabe? E é isso, é. Isso é, na música, assim, essa é uma coisa que me incomoda bastante. Mais do que qualquer limitação técnica, assim, tipo, essa é uma parada que me incomoda, assim. E Marco, por que compor? Bah, essa é uma grande questão. Eu vejo, assim, minhas músicas, tipo... Cada pessoa acho que tem o seu motivo pra compor, né? Mas eu componho pra me conhecer um pouco, assim. Parece meio estranho falando isso, mas é real. Porque eu percebi um efeito, assim, nas minhas músicas de elas falarem coisas que eu não tô sacando. É como se fosse, um processo inconsciente mesmo, assim. Que as minhas letras são meio bizarras e às vezes eu não entendo elas direito. E, tipo, às vezes alguns anos depois até eu começo a, tipo, ah, não. Essa música tava falando, obviamente, sobre tal coisa que tava acontecendo na minha vida e tal. Então tem uma coisa meio mística, assim, que acontece pra mim, pelo menos, que é um dos motivos pelos quais eu componho, sabe? Que é pra realmente ter essa espécie de documentação da minha vida interna e ela me ajuda, assim, a me entender realmente quem eu sou e pra onde que eu tô indo, quais são meus interesses e tal. Mas também tem todos os motivos, assim, de fazer uma música simplesmente porque a labuta, assim, sabe? O trabalho em si de fazer uma música é um trabalho interessante, sabe? É um trabalho, tipo, envolvente, que dá, tipo, pequenos ânimos e pequenas frustrações, ou grandes ânimos e grandes frustrações também. E o próprio a fazer, né? O próprio fazer música é um... É uma diversão. É uma diversão, um passatempo, uma arte no sentido de realmente montar as coisas, sabe? Tipo, ocupar a cabeça e tal, uma ciência, é uma pira, né? Vários motivos pelos quais eu componho, assim. Demais, demais. E qual pergunta que você sempre quis responder, mas que eu não te fiz e agora, infelizmente, não tenho mais tempo de te fazer? Bah, não saberia dizer também, porque... Eu, uma época, fiz jornalismo e não era muito bom com entrevistas. Responder entrevistas também é muito, muito, muito complicado, né? Mas não sei que pergunta. Não saberia, na real. Muito bom. Então, Marco, eu queria te agradecer muito mais uma vez. Foi um prazer enorme poder falar com você e ouvir dos seus processos. E para finalizar, quero te dar um tempo para você falar o que você quiser. E me dizer um álbum de cabeceira seu. Beleza. Um álbum de cabeceira, vou começar por aí, porque... um álbum de cabeceira meu... Vou dar dois, na real. Um surtado, completamente surtado, que é o Trout Mask Replica, do Captain Beefheart. Que é um álbum... Ele é um álbum infinito, assim. Tipo... Que eu gostaria de sugerir, justamente porque, por ele ser uma espécie de quebra-cabeças infinito, que cada vez que tu escuta ele, ele faz mais sentido e ele é, cada vez que tu escuta ele é mais genial, assim. Eu acho. E o outro, que não é tão sequelado, é o Forever Changes, do Love, que também é um álbum que parece que cresce, assim, conforme eu vou escutando, né? Tipo, todo o trabalho, assim, as harmonias as cordas e as orquestrações, assim, eu acho um trabalho lindíssimo, que tenho escutado muito ultimamente. E seriam essas minhas duas sugestões de álbum. Muito bom, demais. Então, Marco, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Feito Música. Eu que agradeço. Quero agradecer também o Theo Secato, que faz a produção do Feito Música. E muito obrigado a vocês, ouvintes, que acompanharam a gente nesse papo. E daqui a pouco estamos de volta. Fiquem agora com a música Tristinha, do álbum Mariposário. Até a próxima. Alguma febre.